chutou para fora, provocando a reação em cadeia na torcida e nos jogadores. A torcida do Palmeiras comemora essa conquista muito importante da Taça Libertadores da América. E o repórter Paulo Massini acompanha a festa da torcida palmeirense. Alô, Paulo. Alô, Alves de Melo. Bom dia para você, para os ouvintes da CBN em todo o Brasil. Alves, Avenida Paulista, completamente congestionada em São Paulo. Mais de 5 mil pessoas estão aqui fazendo a festa. E você disse bem, a gente sabia que ia ser difícil, mas não tão difícil, né, Alves? Pois é, olha, o Palmeiras aí sofreu bastante. É, inclusive o torcedor acabou morrendo, viu, Alves? O torcedor pois é, do Palmeiras, lamentável. O Wagner Espósito, de 42 anos, morreu no Hospital do Coração aqui em São Paulo ontem, né, na noite da quarta-feira, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória no estádio do Palestra Itália, o Parque Antártico. Espósito passou mal durante o primeiro tempo, viu, Alves? E acabou sendo socorrido, mas não deu tempo, ele acabou morrendo. O jogo foi realmente muito emocionante, muito difícil. Você sabe, aqui em São Paulo, uma grande expectativa da torcida do Palmeiras, porque afinal de contas o Palmeiras jamais conquistou, havia conquistado o título da Libertadores. Pela primeira vez na história foi campeão da Libertadores, é um título importante, projeta o time aí para disputar a final do Campeonato Mundial, que já tem data marcada, viu? Dia 30 de novembro no Japão, contra o Manchester United da Inglaterra, que é o time que foi aí campeão da Europa, ganhou da equipe do Bayern de Munique por 2-1, você se lembra também, uma final dramática. Nós vamos acompanhar aqui a festa dos palmeirenses. Aí, isso aí, palmeirense tá feliz, viu, Alves? Manda abraço, né? Manda beijo, e a galera tá realmente fazendo uma grande festa. São mais de 5 mil pessoas que estão chegando aqui na Avenida Paulista. Nós tivemos aqui um telão, torcedores que não conseguiram acompanhar o jogo no estádio. Você sabe, na segunda-feira desta semana os ingressos já haviam sido vendidos. Muitos torcedores compareceram no estádio do Parque Antártica hoje ainda para tentar entrar. Houve tumulto, houve confronto com a polícia militar, mas no final acabou dando tudo certo para o Palmeiras, e o Palmeiras acabou conquistando aí o título de campeão. Avenida Paulista, muitos fogos, muitos carros, torcedores chegando, mais de 5 mil pessoas reunidas por aqui. Nós vamos acompanhar durante toda a madrugada, ok, Alves? Muito bem, Paulo Massini, a torcida comemorando, mas com moderação, né? Sem excesso até agora, apenas muita festa. É, por enquanto, né? A festa começou há pouco tempo ainda, Alves, mas você pode ter certeza que nós vamos ter algumas ocorrências, porque nem todo mundo consegue manter a calma, a tranquilidade e comemorar, né, com tranquilidade. Sempre existe exagero, e a gente já repara que o torcedor chega já tomando uma bebidinha, né, uma bebida alcoólica, uma cervejinha, e isso acaba alterando um pouco o cidadão. Nós vamos acompanhar toda a festa para saber, inclusive, detalhes com a Polícia Militar de como a festa está acontecendo aqui em São Paulo, e vamos voltar daqui a pouco com mais informações, ok, Alves? Muito bem, em qualquer momento o Paulo Massini retorna com outras informações a respeito das comemorações da torcida palmeirense. Parabéns aí ao Palmeiras pela conquista da Taça Libertadores da América. Horário de Brasília, 1h43. 5 mil torcedores. Vamos bater um papo aqui com o palmeirense. São mais de 5 mil pessoas que estão aqui comemorando. Como é o seu nome? Bom dia. Ailton Alencar, bom dia. Você foi no jogo? Não, não deu pra ir, não conseguimos ingresso na segunda-feira. Agora, você sofreu demais, né, rapaz? Fala a verdade. Ah, com certeza, eu já disse, esse ano, 99, eu consegui ter todas as emoções. Primeiro estar em três finais, depois ver nas chances reduzidas. E quando chega no último jogo desse, os últimos dois pênaltis, com certeza é de aguentar coração. Não deu pra aguentar, teve agora que rolar o pranto. Agora, eu tô vendo que você tá comemorando numa boa, né? Não tá doidão, porque também tem que manter aí a cara limpa pra poder amanhã trabalhar e levar a vida normal e também sair vivo aqui da comemoração, não é isso? Não, com certeza, realmente é um teste sobrevivente. Há muita gente que torce contra o Palmeiras. Agora, vir aqui na Avenida Paulista, montar esse trio elétrico, conseguir abrir o som do meu carro, deixar o hino do Palmeiras, todo mundo pulando, é tripla satisfação. É isso, muito obrigado a você. Eu é que agradeço a oportunidade. É isso, Alves, olha, ele tá com o carro dele aqui, exatamente na Alameda Campinas, que é uma das travessas aqui da Avenida Paulista, é próximo ao MASP, o carro com as portas abertas, o hino do Palmeiras num volume muito alto, e os torcedores comemorando aqui em volta do carro, muitos fogos, e o torcedor do Palmeiras comemora o campeonato, a Taça Libertadores da América. Então vamos um pouquinho do hino do Palmeiras, né, Alves? Vamos aí, dá pra ouvir o hino, né? Linda, tá chegando, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá Ok, vamos conversar aqui com mais um palmeirense. Tá chegando aqui, como é seu nome? Wagner Ferrari. Você mora onde, Ferrari? Moro na Vila Formosa. Na Vila Formosa. Isso, calma, calma. Isso. Agora deixa eu perguntar um negócio pra você. Alguém já tá meio desequilibrado, hein, Paulo? Esse aqui já tá meio doidão, mas tá bem ainda. Faz um 4 aí, deixa eu ver. Ah, tá sossegado, viu, Alves? Agora vem cá. Você foi no jogo? Deu pra comprar ingresso? Não, não deu pra comprar ingresso porque tava meio embaçado. 9 horas da manhã da segunda-feira já tava meio zoado, entendeu? Infelizmente não deu. Mas a partir do jogo nós estamos aí. Eu trabalho de vigilante, entendeu? No Alto Shopping Aricanduva e tal. E é o seguinte, nós viemos pra cá. É nós na fita, Palmeirense aqui é nós na fita, Paulista, nós domina e não tem pra ninguém. Tá legal, obrigado. Alves, torcedores do Palmeiras entraram na fila domingo às 4 horas da tarde para comprar o ingresso na segunda-feira. A Polícia Militar calcula que mais de 25 mil pessoas ficaram sem ingresso. E hoje, no Parque Antártica, mais de 10 mil pessoas estiveram lá na porta, tentaram entrar, forçaram a entrada, mas não conseguiram entrar. Houve um confronto com a Polícia Militar, mas tudo acabou bem. Eu estou aqui na Paulista, para todo o Brasil, a festa do Palmeiras, Alves de Melo. Pois é, tem muito torcedor do Palmeiras que vai chegar atrasado logo mais ao trabalho e alguns nem vão aparecer, né, Paulo? Ah, com certeza. Amanhã vai ter um desfalque. Vai ter um desfalque amanhã, Alves de Melo. Agora você torce pro Botafogo, né, Alves? Pois é, aqui você... Seu time tem chance, né, de um ano que vem estar disputando a Libertadores. É, estamos aí na expectativa, né? Expectativa também da decisão da Copa do Brasil contra o Juventude no Rio Grande do Sul. Tá certo. Alves, deixa eu pegar só uma palavra rápida aqui dos policiais militares. Uma palavra rápida, só uma palavra rápida. Bom dia, como é o nome do senhor? Cláudio. O senhor? Cláudio. O senhor Cláudio. O senhor é sargento? Soldado. Soldado da Polícia Militar. Bom, como está o clima? Está tranquilo ou tem muita ocorrência? Tranquilo, por enquanto, só festa. Só festa, né? Festa. Agora também com a tendência que, à medida que o tempo vai passando, o pessoal vai tomando mais a mais. E aí, quantos policiais militares estão aqui na Paulista para dar segurança? Aí eu não você não tem ainda a informação, né? Não. Bom, só aqui nesse pedaço eu estou vendo 3, do outro lado mais 3. E assim deve estar indo aqui na Paulista toda, né? Com certeza. Por enquanto está tranquilo? Tranquilo. Tá legal. Muito obrigado, bom trabalho. Disponha. É isso aí, Alves de Melo. Policiais militares por aqui. Por enquanto, só festa e na paz. E olha, sinceramente, vou torcer pro seu Botafogo chegar, viu, Alves? Ah, muito obrigado. Então, você é palmeirense, né, Paulo? Ah, eu sou palmeirense sim, viu, Alves? Um parabéns pra você pela conquista. Muito obrigado. Então, a qualquer momento você retorna com outras informações para os ouvintes que nos acompanham agora em todo o Brasil. Horário de Brasília, 2:03. A gente está aqui e caso a gente depare com algum tipo de ocorrência nesse sentido, certamente a gente vai tentar impedir. Se for um caso mais grave, o DP. Ok, que time o senhor torce, tenente? Eu sou corintiano. Ih, corintiano? Eu pensei que ele era palmeirense, hein? Oi, Alves. Eu pensei que ele era palmeirense. Falou, é um prazer estar aqui no meio da torcida. Pois é, eu também imaginei, ô tenente, imaginei que o senhor fosse palmeirense. O senhor disse que era um prazer estar aqui, participar da festa também, mas corintiano. Então, domingo, o senhor, ao que tudo indica, domingo o Palmeiras decide o Campeonato Paulista com o Corinthians. O Corinthians tem uma grande vantagem, ganhou o primeiro jogo 3-0, pode até perder por 2. Se o senhor estiver trabalhando domingo, o senhor vai estar mais feliz ainda. Se o senhor já está feliz agora, imagine domingo. Com certeza, é um prazer a gente estar aqui, apesar do trabalho árduo da gente aqui, né, da Polícia Militar. Mas é bom a gente ver essa alegria do povo, que certamente no domingo, como corintiano, eu vou poder desfrutar de uma festa parecida com essa aqui, ou melhor. Tem palpite para domingo? Aqui sai um 2-0. 2-0, tá aqui. Muito obrigado, tenente, ao tenente Guzmão, aqui da Polícia Militar. Você pode perceber, Alves, um clima de tranquilidade, sempre um ou outro mais exaltado, mas por enquanto não, os torcedores não foram levados para os distritos policiais aqui da região dos Jardins, aqui na Avenida Paulista, portanto o clima é de tranquilidade. A gente já percebe que os torcedores já estão sentando, muita gente já sentando na calçada, ficando um pouco mais tranquilo, porque ninguém é de ferro, ninguém aguenta. Aqui na Paulista nós tivemos um telão que foi instalado para os torcedores. Mais de 10, 15 mil torcedores já acompanharam o jogo aqui. Muitos já foram embora, aproveitaram que o transporte coletivo, o metrô, para meia-noite, né, Alves? Então, sim, a situação já está ficando um pouco mais tranquila aqui na Avenida Paulista, ok? Tudo bem, Paulo. Em qualquer momento você retorna com outras informações no CBN de Madrugada. Horário de Brasília, 2h50. Esporte. É o quinto pênalti do Palmeiras. Partiu Müller, tocou pro gol! Faz a festa da galera no Palestra. O quinto gol do Palmeiras, o quarto gol do Palmeiras no quinto pênalti. A galera vem no grito de fora, fora, fora. Zapata, que bateu um com o jogo em andamento e fez, tá lá para bater o quinto pênalti. Se não marcar, o Palmeiras é campeão. É o quinto pênalti do Deportivo Cali. Se marcar, continua a disputa. Zapata, camisa 21, está colocado para bater. Marcos do meio do gol. Torcida de pé, o grito de fora. Zapata partiu para fora! O Palmeiras! Palmeiras é campeão! Palmeiras! O Palmeiras é campeão! O Palmeiras é campeão! Palmeiras! O Palmeiras é campeão da Taça Libertadores da América! Meia-noite em São Paulo! O Palmeiras é campeão! Palmeiras! Quando surge um viverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. E depois de um jogo sofrido com o Deportivo de Cali, o Palmeiras comemorou ontem a Taça Libertadores da América. Mais informações com José Calil. Muita festa durante toda a madrugada envolvendo dirigentes, torcedores, jogadores do Palmeiras, que conquistou um título inédito nos seus 85 anos de vida. O Palmeiras jamais tinha conquistado a Taça Libertadores da América. O dia de hoje ainda é dedicado às comemorações. Amanhã recomeçam os treinos. Domingo, o Palmeiras disputa o título paulista contra o Corinthians, que tem uma vantagem de 3 gols. O técnico Luiz Felipe Scolari disse ontem em caráter oficial: vai ficar no Palmeiras até o final do ano. Felipão ameaçou sair agora ao final do seu contrato, mas seduzido pela chance de ser campeão do mundo pela primeira vez na sua carreira, Felipão vai ficar pelo menos até o dia 30 de novembro. Palmeiras em Tóquio vai jogar contra o Manchester United da Inglaterra, disputando o título de campeão do mundo. Os jogadores todos também serão mantidos e o elenco não deverá sofrer grandes alterações. A partir de segunda-feira, a diretoria vai sentar com o treinador para delinear e definir os planos para o futuro. Alguns personagens do Palmeiras especialmente felizes. O goleiro Marcos ganhou um carro, foi eleito o melhor jogador da Taça Libertadores. Zinho, que perdeu o pênalti e poderia carregar para sempre essa carga, acabou ficando feliz e aliviado ao final da conquista. Ele que não quis ir para o Flamengo no começo do ano, preferindo ficar. E o técnico Luiz Felipe, sem dúvida, o mais feliz de todos, ele que hoje é uma unanimidade dentro da coletividade palmeirense. Palmeiras, campeão da Libertadores, já está na Libertadores do ano que vem e vai a Tóquio no final do ano. Agora 5 horas e 26 minutos, comentários de Juca Kfouri. Foi um sofrimento do tamanho da América do Sul. O Palmeiras martelava, criava chances de gol, cabeceava na trave, mas o primeiro tempo terminou 0-0 e o Deportivo Cali parecia intransponível. O segundo tempo começou do mesmo jeito, até que Vair entrou e fez 1-0 de pênalti para desafogar o que estava quase insuportável. Mas nem bem passou um minuto e Júnior Baiano aprontou um pênalti inteiramente dispensável. E a catástrofe se desenhou em verde e branco, mas no verde e branco da Colômbia. Menos mal que Oséias fez 2-1 e, embora a decisão por pênaltis não estivesse nos planos de ninguém, melhor os pênaltis que o empate, que daria o título à Colômbia. Mas havia um grande problema. 3 exímios batedores do Palmeiras já não estavam mais no jogo. Arce e Alex, porque foram substituídos no segundo tempo, e Evair, porque foi injustamente expulso nos minutos finais. E lá foi Zinho. Lá foi Zinho bater o primeiro pênalti. No travessão. Era preciso ter muita fé para acreditar que ainda seria possível. Ainda mais que os três primeiros colombianos trataram de converter seus pênaltis. 3-2 para o Deportivo Cali. O quarto colombiano, no entanto, bateu seu pênalti na trave. E o Palmeiras, que tinha marcado o quarto pênalti, empatou 3-3. E converteu também o quinto, com Euler, ficando na frente, 4-3. Então, o quinto colombiano, Zapata, com nome de Libertador da América, lembrou Baggio na Copa de 94 e chutou para fora. A catástrofe desenhada virou uma festa que não vai acabar tão cedo. Na festa do primeiro título da Libertadores do Palmeiras, sétimo clube brasileiro a conquistar a taça. Taça que só podia mesmo ir morar no Parque Antártica, que há um ano se preparou para vencê-la e a venceu com inteira justiça. O time paulista vai enfrentar no dia 30 de novembro em Tóquio, Manchester United, campeão europeu. No final da partida, o capitão do Palmeiras, César Sampaio, fez um agradecimento especial. E tem que confiar em Deus mesmo até o final, porque muitas vezes quando a gente desanima, a gente perde a vida. O goleiro Marcos, eleito melhor jogador da competição, destacou que a taça foi uma conquista do trabalho conjunto da equipe do Palmeiras. A importância de todos os jogadores do Palmeiras. Eu, graças a Deus, fiz uma boa Libertadores, agradeço. Mas eu dedico a Deus que hoje não fiz nada, tudo que tirou foi ele pra mim. Quer dizer, o pessoal tava batendo forte os pênaltis e eu não tava conseguindo chegar na bola. Mas as bolas que eu não cheguei, uma bateu na trave e outra tirei com o olho, quer dizer, Deus tirou pra mim. Então dedicamos a ele essa vitória. O zagueiro Júnior Baiano chorou ao elogiar o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari logo após a volta olímpica no estádio. Fui campeão da Libertadores graças ao Filipão. Ele que me trouxe pra cá. Então é ele. Duas que nós tivemos aí, a Mercosul. E agora? Como novo líder da torcida do Palmeiras, Felipão empolgou os palmeirenses a incentivá-los a cantar o hino do clube. Como um maestro, o treinador mostrou por que é tão idolatrado. Defesa de qualidade, linha grande de raça, torcida que canta em vida, com o nosso nome verde e preto. Ele é brasileiro, Agora são 6:07, vamos mudar de assunto. De pênalti, Euler faz a festa da galera no Palestra. O quinto gol do Palmeiras, o quarto gol do Palmeiras no quinto pênalti. A galera vem no grito de fora, fora, fora. Zapata, que bateu um com o jogo em andamento e fez, tá lá para bater o quinto pênalti. Se não marcar, o Palmeiras é campeão. É o quinto pênalti do Deportivo Cali. Se marcar, continua a disputa. Zapata, camisa 21, está colocado para bater. Marcos do meio do gol. Torcida de pé, o grito de fora. Zapata partiu para fora! O Palmeiras! Palmeiras é campeão! Palmeiras! O Palmeiras é campeão! O Palmeiras é campeão! Palmeiras! O Palmeiras é campeão da Taça Libertadores da América! Vem a noite em São Paulo! O Palmeiras é campeão! Palmeiras! Agora são 6:17, a festa foi acompanhada pelo Paulo Massini. Bom dia, Paulo. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes do Jornal da CBN. A festa na Paulista começou às 8:00 da noite. Os palmeirenses chegaram para assistir o jogo em um telão. Heródoto, na hora do jogo começar, o telão quebrou, pifou. Aí foi uma correria, torcedores do Palmeiras correndo para tentar assistir o jogo em algum bar ali nas proximidades da Paulista. Segundo a Polícia Militar, 15 mil palmeirenses estiveram durante toda a madrugada. Então foi a torcida inteira. Na Avenida Paulista. E os palmeirenses estiveram lá, foi um jogo muito emocionante. E ainda no primeiro tempo, o torcedor palmeirense Wagner Espósito, 42 anos, não resistiu. Teve uma parada cardiorrespiratória no estádio do Parque Antártica e morreu no Hospital do Coração em São Paulo. E a festa, que começou bem, terminou mal. às 4 horas da manhã, quando a Polícia Militar começou a fazer a varredura na Avenida Paulista, os torcedores entraram em confronto com policiais militares, depredaram alguns comércios, como por exemplo uma loja do McDonald's e uma agência do Banco Bradesco. Foi uma briga que demorou quase 30 minutos e só acabou porque o batalhão de choque da Polícia Militar acabou chegando e acabou com a confusão. Isso aconteceu na Avenida Paulista, no final da festa, a comemoração do título dos torcedores do Palmeiras, Heródoto. Agora, Marcinho, esse pessoal aí provavelmente deve ser o pessoal da Mancha Verde, não? É, da Mancha Alviverde, porque eles mudaram o nome. A Mancha Alviverde? É, eles mudaram o nome, porque a Mancha Verde está extinta, não pode mais funcionar. Agora existe a Mancha Alviverde, inclusive eles entraram no estádio ontem, levaram balões, levaram apitos, eles estão funcionando normalmente. Ok, agora são 6 horas, 19 minutos e meio. O Palmeiras tornou a partida, transformando a lealdade. Temos aí, portanto, as informações relativas à vitória do Palmeiras, que é o grande campeão da Taça Libertadores da América. Agora vamos aos detalhes técnicos com José Calil. Muita festa durante toda a madrugada envolvendo dirigentes, torcedores, jogadores do Palmeiras, que conquistou um título inédito nos seus 85 anos de vida. O Palmeiras jamais tinha conquistado a Taça Libertadores da América. O dia de hoje ainda é dedicado às comemorações. Amanhã recomeçam os treinos. Domingo, o Palmeiras disputa o título paulista contra o Corinthians, que tem uma vantagem de 3 gols. O técnico Luiz Felipe Scolari disse ontem em caráter oficial: vai ficar no Palmeiras até o final do ano. Felipão ameaçou sair agora ao final do seu contrato, mas seduzido pela chance de ser campeão do mundo pela primeira vez na sua carreira, Felipão vai ficar pelo menos até o dia 30 de novembro. Palmeiras em Tóquio vai jogar contra o Manchester United da Inglaterra, disputando o título de campeão do mundo. Os jogadores todos também serão mantidos e o elenco não deverá sofrer grandes alterações. A partir de segunda-feira, a diretoria vai sentar com o treinador para delinear e definir os planos para o futuro. Alguns personagens do Palmeiras especialmente felizes. O goleiro Marcos ganhou um carro, foi eleito o melhor jogador da Taça Libertadores. Zinho, que perdeu o pênalti e poderia carregar para sempre esta carga, acabou ficando feliz e aliviado ao final da conquista. Ele que não quis ir para o Flamengo no começo do ano, preferindo ficar. E o técnico Luiz Felipe, sem dúvida, o mais feliz de todos, ele que hoje é uma unanimidade dentro da coletividade palmeirense. Palmeiras, campeão da Libertadores, já está na Libertadores do ano que vem e vai a Tóquio no final do ano. Agora são 6 horas 21 minutos. Gol do Palmeiras! Euler de pênalti! Euler faz a festa da galera no Palestra. O quinto gol do Palmeiras, o quarto gol do Palmeiras no quinto pênalti. A galera vem no grito de fora, fora, fora. Zapata, que bateu um com o jogo em andamento e fez, tá lá para bater o quinto pênalti. Se não marcar, o Palmeiras é campeão. É o quinto pênalti do Deportivo Cali. Se marcar, continua a disputa. Zapata, camisa 21, está colocado para bater. Marcos no meio do gol. Torcida de pé, grito de fora. Zapata partiu para fora. O Palmeiras. Palmeiras. Imponente. 7 horas e 13 minutos. O comentarista esportivo Luiz Augusto Maltoni está aqui na ponta da linha do Jornal da CBN. Bom dia, Maltoni. Bom dia, Heródoto. Que sufoco, hein, Maltoni? Nossa senhora, não me lembro assim, tão perto de ter visto um time ter sofrido tanto para chegar a uma vitória como o Palmeiras. E olha que, na teoria, o adversário talvez não fosse aquilo que a gente pudesse esperar, tão difícil, tão trabalhoso, para que o Palmeiras chegasse à vitória. Mas finalmente, no quase sufoco, até na falha do adversário, o Palmeiras chega à conquista, o que me pareceu justo, embora muito mais difícil do que, na teoria, eu particularmente esperava, Heródoto. Agora, Maltoni, eu não sabia que o Deportivo Cali tinha uma torcida tão grande aqui em São Paulo. Quando eles empataram o gol lá perto da minha casa, soltaram um monte de rojão. Será que eram mesmo os torcedores do Cali ou eram torcedores de outros times de São Paulo que naturalmente pretendiam a derrota do Palmeiras, o que é mais ou menos natural, embora a gente não aceite esse tipo de coisa, porque eu acho que é um time brasileiro e ele merecia o aplauso, enfim, o incentivo de todos nós. Mas o futebol é assim, não somos nós que vamos mudar, não é, Herói? Pois é, Antônio, se eu morasse ali perto das Perdizes, aí eu já teria um suspeito. Teria o Miguel Dias. Ele chega daqui a pouco, é. Entendeu? Mas quando eu moro mais pra cá, então eu fiquei pensando, você vai soltar. Até buzina tinha no gol do cara. Eu falei, puxa vida, eu não sabia que esse time era tão simpático por aqui. Mas sabe o que acontece também? Eu acho, eu comentei isso ao longo desse período todo do Palmeiras, de preparação, de visando a conquista da Libertadores, que o Filipão, ele teve um trabalho de certa forma negativo. Eu acho que o Palmeiras modificou demais o seu time e o Palmeiras perdeu a estrutura de um grande time. O Palmeiras não foi um grande time no jogo de ontem. E foi por essa razão, até porque o adversário se armou bem, é que o Palmeiras teve tanta dificuldade. Mas finalmente valeu o esforço, não é, Ross? É, indiscutivelmente o Palmeiras é o grande campeão da Taça Libertadores. Agora, Maltori, domingo. E aí, domingo, hein? Domingo é a terceira coroa. Bom, veja você, da forma como o Corinthians tem jogado e da maneira como o Palmeiras voltou a jogar ontem, eu acho que a tendência é rigorosamente equilibrada. Eu acho que o Corinthians até ultrapassa, eu não diria um limite de favoritismo, mas pelos 3-0 do último domingo, pela forma como o Palmeiras jogou ontem, pela dificuldade encontrada pelo Palmeiras frente ao adversário que teoricamente era inferior, mas que exerceu um sistema de marcação um pouco mais rígido, o Palmeiras teve grandes dificuldades. E eu acho que essas dificuldades vão estar mais ou menos à mostra nesse domingo. E as chances do Corinthians, até, repito, pelos 3-0, elas cresceram bastante. Eu acho que o Corinthians está aí bem próximo da conquista, Herói. Ok, Maltori, obrigado pela sua participação. Bom dia, Maltori. Agora, bom dia, Herói. Um abraço. Ok, nosso comentarista esportivo, Luiz Augusto Maltori. Está aí, portanto, então, o comentário sobre a vitória do Palmeiras de ontem e o confronto domingo com o Coringão. Da Taça Libertadores da América ao vencer o Deportivo Cali da Colômbia por 4-3 nos pênaltis, após vitória por 2-1 no tempo normal. O time paulista vai enfrentar no dia 30 de novembro em Tóquio o Manchester United, campeão europeu. O atacante Paulo Nunes, que disputou a final Interclubes pelo Grêmio, usou a máscara de um samurai no final da partida. Com certeza, eu perdi lá com o Grêmio nos pênaltis. E nós trabalhamos agora para reverter a situação. Que se cuide o Manchester. O nosso pensamento é o Manchester agora. Para Tóquio. É o caminho de Tóquio e nós buscamos esse caminho. O jogadorzinho jogou um balde de água fria na esperança da torcida palmeirense ao perder o primeiro pênalti. Aos 32 anos e com a experiência de um campeão do mundo, Zinho contou o que sentiu naquele momento. Sensação horrível, mas eu acho que quando a gente tem a fé em Deus, quando a gente trabalha sério e quando a gente tem um grupo que a gente confia, o grupo, a força de um grupo é mais importante nesse momento, ou seja, quando um erra, um vai lá e faz pelo outro. Foi o que aconteceu. Acho que em outros jogos, em outras oportunidades, como eu fiz, hoje eu precisei. Nós estamos encerrando aqui o Jornal da CBN desta manhã de quinta-feira. A direção nacional de jornalismo é do Rodrigo Mineiro. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Esta meia hora do Jornal da CBN foi um oferecimento VitaSai Stress. Combate o estresse e o cansaço do dia a dia. Rádio CBN, Central Brasileira de Notícias. ZYK 695, 780 kHz. E ZYD 800, 90,5 MHz. São Paulo. CBN São Paulo. As notícias da nossa cidade. Oferecimento BCP. 100% atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom dia, Heroto. Bom dia aos ouvintes do CBN São Paulo. Bom dia, Miguel. Ponto e contraponto. com Heródoto Barbeiro e Miguel Dias. Oferecimento, Agrice Contabilidade, uma empresa com certificado ISO 9002. Miguel, adivinha qual é o assunto que todas as pessoas que ouvem esse contra, esse contraponto, estão imaginando que nós vamos falar agora? É o quinto pênalti do Palmeiras. Partiu Müller, tocou pro gol! Do Palmeiras! Müller! De pênalti! Palmeiras, o quarto gol do Palmeiras no quinto pênalti. A galera vem no grito de fora, fora, fora. Zapata, que bateu um com o jogo em andamento e fez, tá lá para bater o quinto pênalti. Se não marcar, o Palmeiras é campeão. É o quinto pênalti do Deportivo Cali. Se marcar, continua a disputa. Zapata, camisa 21, está colocado para bater. Marcos do meio do gol. Torcida de pé, o grito de fora. Zapata partiu para fora. Eu gostaria de falar da CPMF. Ah, da CPMF hoje? Eu acho que é uma grande preocupação hoje, nossa, essa questão da cobrança de 0,38 no banco. Mas, ô Miguel, é o seguinte, ontem quando o Deportivo Cali empatou, lá na região que eu moro, eu ouvi um foguetório enorme, muita gente soltou foguete. E eu até estava pensando, até falei isso aqui hoje de manhã, Miguel, que eu tinha dois suspeitos. Se fosse nas Perdizes, era você. E se fosse em Dayatuba, era o irmão Henning. Não, não, não seria não. Eu não sou de fogos não, eu sou contrário a fogos, a balões, eu não gosto disso aí não. Eu só queria chamar a atenção, depois, quando o Pascoal repetir, ele vai repetir essa gravação várias vezes, no gol do Euler não há vibração da torcida. No gol do Palmeirense. Aí quando o Zapata erra que vem a vibração. Então eu não sei como vibrar com o erro do outro. Eu continuo achando que pênalti é uma loteria. Só isso, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeirense. Ah, mais um Palmeirense. Não, vai encher o estúdio hoje, a cidade está totalmente verde e branco hoje e parabéns. Eu nunca vi tanta bandeira aqui dentro do estúdio. Parabéns, não. Até segunda-feira. Acho que chamar segurança. Segunda-feira nós vamos mudar a coisa. O diretor. Viu? Segunda-feira. Ele também vamos... é palmeirense? O diretor é palmeirense, eu preciso tomar cuidado aqui, viu? Que senão a gente vai. Tá infiltrado já aqui, viu? Olha, tá vendo? Mais um. E nós vamos ficar aqui hoje recebendo palmeirense. Os e-mails vão lotar aqui o computador. Vão pipocar. Não há nenhum problema, não. Eu acho que é assim mesmo que é o futebol. A festa hoje é da Sociedade Esportiva Palmeiras. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 17. 17 de junho de 1999. Tem dia 18, sexta-feira, dia 19, sábado, 20, domingo. Vamos ver até 21 se nós mudamos esse hino. Na segunda-feira. Eu mudo o hino, eu mudo a cor da camisa, mudo tudo aqui. Ok? Agora, até lá, eu estou pronto a receber qualquer palmeirense dentro do estúdio, fora do estúdio. Só não aceito colocar faixa. Bom, mas isso seria demais, né, Miguel? Seria. Aí eu ia passar a suspeitar da sua bandeirinha aqui em cima da minha mesa também, não. Quer dizer, eu... Heroto, esse negócio do cidadão, eu também ouvi no meu bairro, acho que todo mundo ouviu nos bairros, na hora do gol do Cali, do Deportivo Cali, foguete. Rojões e rojões. Eu não sabia que eles tinham uma torcida tão grande. Tem, eles vêm toda semana ao Brasil. Vem muita, viu? Vem muita gente por semana. Toda semana vem gente. Mas eles vêm toda semana. Vem toda semana. Colombiano vem sempre pra cá. Estão sempre por aí. Vem e volto. E a torcida deles devia estar. Coincidentemente, era um dia onde tinha muita gente ontem, da Colômbia aqui. Esses rojões, pode ser certeza. Agora, o Miguel, com a vitória do Palmeiras ontem, que é o campeão, portanto, da Taça Libertadores da América, ele disputa o quê em Tóquio? Ele disputa a Copa Toyota. Não é a Copa do Mundo? Não. Que Copa do Mundo? Copa do Mundo é em janeiro. Mas não é a Copa do Mundo Interclubes? Não, Copa do Mundo Interclubes não é, é em janeiro. Campeão Mundial Interclubes? É, mas o Palmeiras não está nessa. O Palmeiras só no ano 2001 lá. É, essa 30 de novembro ele vai a Tóquio disputar um jogo com o Manchester United. E esse jogo aí é chamado de Copa Toyota. Ué, mas então não tem nenhum time brasileiro campeão mundial? Tem, porque antes não era assim. Antes era realmente a disputa de campeonato do mundo. E agora não é mais? Não, agora é um torneio. Patrocinado por uma empresa de automóveis? Por uma empresa de automóveis, que é, eu estou citando aqui o nome, porque ontem foi mostrado na televisão. Chama Copa Toyota. É público, notório. Aliás, eles dão um carro ao melhor jogador da partida. É. O Marcos ganhou ontem, mas não tem nada a ver. Tá vendo, São Lourenço? Eles nem chegaram a Tóquio ainda, Heroto. Mais da metade desses aqui, mais da metade, não vai a Tóquio. Então aí, querendo falar, não sabe nem falar bom dia em japonês. Eu tô vendo o Raiô desde que... Que o Raiô, eles estão pensando... Sendo que é lá o raio, aquele estado americano, eles confundem tudo. Né? Esse jogo lá de Tóquio tem a importância porque é um jogo histórico, é no final do ano, 30 de novembro. É uma marca para os times que vão lá disputar. Mas não se trata de campeonato de clubes mundial. O campeonato interclubes começa em janeiro, por enquanto, Corinthians e Vasco são os representantes do Brasil. Não tem o Palmeiras. Tá bom. Ah. Nossa, meu, quanta gente aqui. Não, você veja que é uma torcida educada. Fazer uma limpeza aqui. Você vê que é uma torcida educada. Nós dois somos corintianos. O Júnior é do departamento comercial é corintiano. O Gilberto Newton é corintiano. A Neide é corintiana. Todos nós estamos aqui recebendo os palmeirenses de braços abertos. O Nilo Frateschi já veio aqui com máscara de porco. Você viu o ridículo que é esse Paulo Nunes com máscara de japonês no final do jogo? Botou uma máscara de japonês. O que vale, sabe o que vale mesmo, Herói? Eu estava vendo pela televisão ontem, e agora deixando todo de lado, toda... Ninguém, esse é de torcer pro Cali, é uma grande brincadeira. A gente torce mesmo. Torci no jogo, nos pênaltis não, porque pênalti para mim é loteria, já que eu já deixei minha posição aqui há muito tempo. No jogo, no fundo, eu queria que o Cali engrossasse o jogo do Palmeiras. Não deu porque é um time muito ruim. Ah, mas engrossou, né? Engrossou porque o Palmeiras é ruim também, jogou mal ontem. Não é time ruim, né? Não, claro que não, mas jogou mal. O Palmeiras ontem foi ruim. Ou não? O palmeirense vai dizer que o Palmeiras jogou bem ontem? Não, jogou, foi campeão nos pênaltis. Tá vendo o que eles falam? Não, jogou bem. Jogou bem coisa nenhuma. Se jogasse bem, teria feito os dois gols de diferença. Ah, eles culpam o juiz toda hora. Sabe por que eles estão culpando o juiz Godoy? Porque de perder de três, dói. Ok? Vou deixar essa mensagem para os palmeirenses. Segunda-feira, a gente faz o tira-teima. Se realmente o time é bom, como estão dizendo, é bom, excelente, não sei o quê... Faz três do meu time. Esse pessoal que veio aqui vai voltar tudo no segundo. Vamos ver, segunda-feira a gente vem aqui de preto e branco, se for o caso. Até lá eles vão imitar pouco, vão brincar, vão falar em japonês e tudo. Agora, segunda-feira nós vamos ver aqui. Tá bom. Ganha de três para depois voltar aqui. Estão dizendo que eu quero ser palmeirense, não tem mais vaga, o senhor Edilson, tá bom. No fundo, eu era verde ontem. Eu fui verde ontem. O verde de lá, né? Não interessa, é verde. Eu fui verde ontem. Well, eu tenho todo o direito de ser verde, senhor Edilson. Agora, eu sou sócio. Eu sou sócio. Sócio da Sociedade Esportiva Palmeiras, do clube. sou sócio do clube e não torço pelo time. Bom, né? Você não vai aparecer lá durante... Mas imagina, Heródoto, sábado estarei lá, domingo estarei lá, fazendo minhas caminhadas, procurando energias para torcer domingo pelo Corinthians. Não, não há nenhum problema. Lá tem São Paulinos, lá tem Santistas, lá convivem lusos, lá é um clube. E se alguém não permitir isso, não vai estar exercendo o direito da democracia. Eu sou democrático. Não era melhor você fazer caminhada na Marginal? Não, não. Aliás, ali está pertinho. No Tatuapé? Aliás, está pertinho da Marginal. Ali é vizinha a Marginal. Aí, não era mais adequado? De perdiz da Tatuapé, eu vou emagrecer muito. Não vai dar certo, não. O médico indica 3,5 km, 4 km por cada caminhada. Por cada... É referência ao local onde eu faço a caminhada. E eu utilizo as arquibancadas da Sociedade Esportiva Palmeiras, que era o que eu ia dizer aquela hora, o senhor não deixou. Que ontem essa arquibancada estava bonita. É bonito o Parque Antártico, Heródoto, em jogo do Palmeiras, pela beleza das crianças, pelas famílias que vão juntas ver os jogos do Palmeiras lá, pelas máscaras utilizadas. Eles vão com a cara pintada, eles pintam de verde e branco, máscara de porco, máscara de feiticeira. Vai, o Mr. M é atração, assim, em quase toda a torcida. Eles fazem essa grande festa, uma coisa que não se vê muito no Morumbi. Eu não sei se você observa os jogos. No Morumbi, por exemplo, domingo, nós vamos ter Corinthians e Palmeiras, você não vai ver tanto porco, tanta pintura no rosto, tanta máscara de Mr. M, você não vê tanto. No Maracanã e no Parque Antártico, a gente vê muito isso. É bonito. Por essa festa, pela festa que essas crianças fizeram ontem lá, pela juventude, pelas crianças lá no Parque Antártico ontem, aí sim, aí merece, eu acho bonito. Essa festa de torcida, sem agressão, sem violência. Tivemos problemas lá, o Mário já na rua, aí a quebradeira, que foi a região lá do Parque Antártico. É do jogo. Pessoas ficaram fora, ficaram nervosas, bebem, que ali beberam à vontade naquela região, e acabaram quebrando ali boa parte das barracas da sociedade esportiva, da região da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas são vândalos que aparecem em qualquer situação. Isso não tira o brilho da conquista do Palmeiras. Parabéns pela Taça Libertadores da América. É isso que o apresentador corintiano de rádio tem que dizer, não é ficar aí tripudiando também. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. Até domingo. Olá, CBN São Paulo, as notícias da sua cidade, a reportagem mais atenta do Rádio Paulistano, a reportagem da Central Brasileira de Notícias, 9h18, vamos ao alto da Avenida Paulista, Paulista que esteve em festa nesta madrugada, festa que foi aí até o início desta manhã, a festa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eduardo Basques, há resquícios dessa festa ainda, Eduardo? Olha, Miguel, até que não ficou muita sujeira por aqui não, a avenida foi lavada no final da madrugada, sobraram apenas alguns papéis aqui sobre a calçada da Paulista. Em relação ao palmeirenses, hoje sempre vai ter um por perto. E olhando aqui de cima, dá para observar vários pontos verdes de vez em quando passando lá embaixo, viu, Miguel? Em relação ao trânsito, o motorista não vai encontrando problemas aqui na Paulista. O trânsito segue apenas intenso em direção à Rua da Consolação. O motorista ainda consegue desenvolver boa velocidade. Já quem está na Avenida Radial Leste e também na Ligação Leste-Oeste segue em direção à Lapa, vai encontrando problemas agora por causa do excesso de veículos. O trânsito é lento desde o viaduto Bresser até o acesso para a Avenida 23 de Maio. Miguel. Olha, Eduardo, é inevitável, Eduardo. O que, que é um pontinho verde no meio da Paulista? Palmeirense, né? Fazer o quê, né, Miguel? Hoje só pode ser palmeirense. Não é, não. É o Mervilha comemorando o título do Palmeiras. Sabe o que são dois pontinhos verdes? Não, Miguel. Duas ervilhas. É uma brincadeira de criança, Eduardo. Ai, ai, mas é inevitável, né? Três pontinhos verdes São três palmeirenses, não são ervilhas, não. Mais informações aqui, a informação não para. Tânia Morales, bom dia, Tânia. Alô, Miguel, muito bom dia a você, bom dia também aos ouvintes. Hoje tivemos uma manhã complicada para o tráfego aéreo no estado de São Paulo. A visibilidade no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, chegou a apenas 300 metros, prejudicando e muito os pousos, principalmente dos voos nacionais, cujos aviões são menos equipados. Agora não, o tempo já melhorou, a situação já voltou ao normal, a visibilidade em Cumbica é de 800 metros. Estiveram fechados também em São Paulo os aeroportos de Campinas, Viracopos, Sorocaba, Bauru, São José dos Campos. Por enquanto, somente o aeroporto de Sorocaba permanece fechado. Miguel Dias, apenas uma observação paralela. Você reparou que o goleiro do Deportivo Cali é a cara do Jorge Michael? É parecido, é mesmo, não, Karina? Não reparei, eu não vi o jogo. Não? Ah, você não viu o jogo? Eu tentei dormir, mas não deu também. Não deu pelo Rojão, lá na região de... De Interlagos. Interlagos, tá vendo? Não é, não foi só em Perdizes, não foi só aqui em Genópolis, em Interlagos nós tivemos rojões também. Mas o goleiro é, agora lembrando bem, não só o goleiro, mas o nosso operador de som também lembra, o George Michael. 9 horas e 21 minutos agora. Karina Martins, pois não, Karina? O trânsito é lento na rodovia Castelo Branco, sentido interior, desde o Cebolão até Osasco. Segundo a Via Oeste, a causa da lentidão é o excesso de veículos. No sentido capital, o tráfego é intenso, mas flui sem problemas. No sistema Anhanguera Bandeirantes, ainda há neblina em toda a extensão, mas o trânsito está normal. Na rodovia Presidente Dutra, a visibilidade também é ruim em Guarulhos, Arujá e Santa Isabel. Apesar disso, o tráfego flui bem nos dois sentidos. Miguel. Ok. O dono do bar aqui da frente, o... como é que ele chama? É um palmeirense. Ontem ele estava até preocupado com a nossa reportagem sobre colesterol, que ele está acima do peso, está meio gordinho e tal. Só que infelizmente não estou lembrando o nome dele, ele não deixou o nome aqui registrado. Mas veio me esperar aqui na frente com saudações alviverdes. Para o senhor também, eu sei que o bar está ouvindo agora, aos fregueses, aos corintianos, são paulinos, santistas, ilusos e palmeirenses que estão aí tomando um café com pão e manteiga agora, a famosa média. Parabéns! E discutam saudavelmente a vitória nos pênaltis. 9 horas e 22 minutos agora. Dando a informática para conversar. E diz que não precisamos ir a Tóquio, apenas vamos curtir o que vocês não têm e vão ter que engolir. Viva o Palmeiras, feriado nacional? Não, hoje não é feriado que eu saiba, não. Banzai, sayonara, gol to Tóquio. E diz aqui, eles vão chorar na federação ou no berço, que é lugar de corintiano. Segunda-feira a gente conversa, vai. Palmeiras é campeão das Américas. Corinthians deve ser convidado para torneio em janeiro. Palmeiras deve ser, não, é convidado para torneio em janeiro. Palmeiras deve entrar com o time júnior no domingo. Não vai também, pode ter certeza disso, Cleiton. Está errada a sua manchete. Diretoria do Palmeiras propõe jogo das faixas para domingo. Isso é ótimo. A gente põe na Libertadores e no Palmeiras e o Palmeiras põe a de campeão paulista no Corinthians. Só o Corinthians não tem a Libertadores, não é? A Portuguesa também não tem. Outro time que não tem. Botafogo do Rio também não tem. Tem? Não, não tem. Aqui em São Paulo, o Jabaquara também não tem. União de Mogi, o Mogimirim não tem. O Barrigudo Júnior de Mogi das Cruzes não tem, seu Cleito. Que mais? O Afoga Sapo de Botucatu não tem. Não é só o Corinthians. Palmeiras na final do Mundial, Corinthians no final da Marginal. É boa. Ok, 9h28, Vanessa de Sevo. Olá, Vanessa, o que estamos aguentando, Vanessa? Pois é, Miguel, mas segunda-feira essa situação vai se reverter, Miguel, com certeza, Miguel. Esperamos, Vanessa. Todos nós. Olha, Miguel, eu não sei onde foi que eu passei hoje, que eu vi na sacada de um prédio uma bandeira do Palmeiras imensa, gigantesca, e ao lado a bandeira do Brasil. É exagero, né? Aí é demais. Miguel, o trânsito tá bom na marginal do Rio Tietê, nos dois sentidos, entre as pontes Casa Verde e Bandeiras, o motorista não encontra problemas. Nesta manhã nós tivemos muita dificuldade para sobrevoar a cidade de São Paulo, porque grande parte da região metropolitana de São Paulo estava encoberta pelo nevoeiro, uma mistura de névoa com poluição, e aí acaba prejudicando muito a visibilidade. Na Radial Leste, também o trânsito vai melhorando em direção ao centro da cidade, Miguel. Ok, agora vem aí o repórter CBN, já já. Está Estamos apresentando CBN São Paulo. Claro, esporte. Hoje, palmeirenses em festa pela conquista da Taça Libertadores de América, mas vamos às manchetes do esporte. A televisão estava apresentando mais um jogo sensacional, Patrícia. É, San Antonio Spurs e New York Knicks. Mas que jogo! A vitória foi do San Antonio Spurs, agora é uma série de playoffs, né? Que realmente merece a atenção da gente. A NBA tem é muito bonito de se assistir, né, Miguel? É um show, né? É um show. Mágica. Além do esporte, um show. É um show. São jogadores, são os maiores jogadores de basquete do mundo. E a televisão faz um show em cima, a torcida faz um grande de um espetáculo também. A torcida brasileira também poderia fazer espetáculo com os times do Brasil, que é muito bonito. É aí que eu falo da Sociedade Esportiva Palmeiras, esse show que a torcida faz lá no Parque Antártico, quando o jogo é lá, isso é uma boa. É uma sequência que deveria ser observada pelas outras torcidas. Fazer essa festa, se vestir de porco, de Mr. M, pintar o rosto, fazer aquelas perucas ridículas, mas que dão um visual bonito. É a festa dos palmeirenses, só que sem violência, né, Sem Miguel? Violência. O que não pode é ter violência. Mas eu falei do basquete com a Patrícia, porque vale a pena acompanhar esse playoff lá da NBA, San Antonio Spurs e New York Knicks. Nenhum dos dois usa a cor verde. 9:30 e nem alvinegro. 9:37. Falando agora sim, Palmeiras campeão, vamos com o hino, vamos com os gols e vamos com José Calil. Na festa do Palmeiras, mais uma boa notícia para a torcida. Felipão fica. Ofre palmeirense, Felipão fica. Vamos com Osmar Garrafa falando do Corinthians. O Corinthians continua treinando em Atibaia para a partida do próximo domingo contra o Palmeiras. Com a vitória no último final de semana, 3-0, para ficar com o título, o Corinthians pode perder até por 2 gols de diferença. Gamarra, que foi poupado no treinamento de ontem, não chega a preocupar para o clássico final do campeonato estadual. Agora há pouco eu falava com o Heródoto Barbeiro sobre a tal da Copa Toyota, e é o nome realmente da Copa, que é lá no final do ano, no dia 30 de novembro, a Toyota Cup. É, em Tóquio, o jogo, Palmeiras e Manchester United e Palmeiras, chamava antes Copa Intercontinental. Nunca se chamou, na verdade, Mundial Interclubes, nunca teve esse nome. Era Copa Intercontinental. Estou lendo aqui um artigo, aliás, excelente, do Matinas Suzuki, do jornal Folha de São Paulo, de hoje, por sinal, quinta-feira. Ele diz aqui, ó, o maior time do mundo, qual é? É um livro chamado Qual é o Maior Time do Mundo. O autor é o jornalista Vincent Luc, do jornal especializado em futebol L'Equipe, um jornal francês. E diz que o Real Madrid é o maior time do mundo pelas conquistas. São 27 campeonatos espanhóis, 17 Copas do Rei, 7 Copas dos Campeões da Europa, 2 Copas Intercontinentais, que é a atual Toyota, entre outros títulos. Entre os 10 maiores, o jornalista Vincent Deluc incluiu 3 times italianos, Milan, Inter e Juventus, 2 ingleses, o próprio Manchester e o Liverpool, 1 holandês, o Ajax, 1 alemão, o Bayern de Munique, mais 1 espanhol, Barcelona, e 1 único representante da América do Sul, o Independiente de Buenos Aires, que é o maior, o time que conquistou maior número de vezes a Taça Libertadores de América. Portanto, nenhum time brasileiro entre os 10 maiores do mundo. Nenhum, segundo o jornalista Vincent Deluc, do jornal especializado em futebol, L'Equipe. 9:40 aqui, a informação não para, você está com o CBN São Paulo, nós voltamos já já. Estamos apresentando o CBN São Paulo. 0 para o Palmeiras, apesar de ter sido 2-1, se acertou. Não, eu não disse que ia ser 1-0 também não. Palmeiras, eu disse que ia ser empate. Palmeiras 1, Corinthians 0, placar esse, como você sabe, é da Libertadores. Quem sabe no próximo século, ou mesmo no próximo milênio, já que neste século, dos grandes de São Paulo, só o Corinthians não alcançou o referido título. A Portuguesa também não. Já disse aqui, o glorioso Jabuca nunca chegou a Libertadores de América. Não é só o Corinthians, não. Quem mais? O Mogi Mirim nunca chegou a Libertadores de América. O Barrigudos Júnior de Mogi nunca chegou a Libertadores de América. O Guarani já disputou, mas também não chegou muito longe, não. Quer dizer, a Tóquio A Tóquio, que eu saiba, só São Paulo, o Cruzeiro, o Grêmio e o Flamengo. Que no tempo do Santos não era em Tóquio. No tempo do Santos, olha, era um jogo aqui, outro lá e tinha um terceiro até para decidir aí por aí. É. Então, Tóquio é uma coisa mais ou menos recente. 9:45, vamos à final da Libertadores. Portanto, também era regional até agora. E os dois chegaram a essa fase da Libertadores. O Corinthians, como você lembra, foi eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis. Também nos pênaltis. Palmeiras é campeão da taça pela primeira vez, mesmo quem não é palmeirense, torceu muito pelo Brasil. Ah, torceu. No jogo de ontem. A opinião que a repórter Tânia Morales traz para a CBN. Vamos lá, Tânia. Foi um sufoco, mas no final, depois do último pênalti, os palmeirenses puderam respirar aliviados e comemorar o título de campeão da Taça Libertadores. Parabéns à torcida palmeirense. É Luiz Felipe, eu sou comprador. Muito difícil. O Cali veio disposto a não jogar, na verdade, né? Antifutebol. E Palmeiras conseguiu não só na técnica, mas com muita garra, no estilo do meu xará, né? O técnico do time, ser campeão da Libertadores. Em algum momento você achou que não fosse dar certo? Não, tinha convicção que o Palmeiras ia ser campeão. Desde o começo? Desde o começo, mas sofri muito. Meu nome é Sônia Maria Veloso, sou gerente de vendas da empresa IBM. Você, como corintiana, torceu contra ou a favor ontem? Claro, eu sou brasileira, além de tudo, e claro que eu torci pro Brasil. O que você achou da competência do time colombiano? Deu para fazer frente? Olha, esse time, se ele está na final, ele está preparado. Então, jogaram muito bem. Eu gostei muito. Agora, e pro domingo, qual vai ser o placar? Entre Corinthians e Palmeiras. Aí eu sou corintiana. Aí volta tudo como era antes. Aí esquece o palmeirense e volta a ser corintiana. Aurélio Carvalho, engenheiro. Senhor, como santista, torceu contra ou a favor do Palmeiras? Não, eu gostei que o Palmeiras tivesse ganho e torci pro Palmeiras. O que você achou do jogo? Foi difícil, né? Eu achei que o time da Colômbia veio para perturbar, não veio para jogar futebol, mereceu perder. Mas foi por pouco. Foi por pouco que o juiz foi muito ruim. Tânia Morales para a CBN. Mas é assim mesmo, tá certa a torcedora corintiana aí que disse que torceu pelo Palmeiras contra o Deportivo Cali. Não é que se torce para outro país, não. Ninguém torceu para Colômbia, coisa nenhuma. Aliás, ninguém cantou o hino também, hein? O hino nacional tocando lá no campo ontem e a maioria cantando o hino do Palmeiras. Portanto, tá me lembrando aqui o Walter Montani, que o Palmeiras não representou dignamente o Brasil, pois nem sequer a torcida cantou o hino nacional. Realmente não, estavam cantando outro hino, enfim. É uma festa o futebol. O que vale é a gozação, o que vale é a brincadeira. Saudável brincadeira, sem ofensas. Vem aí o repórter CBN. De campeão mundial, campeão intercontinental. Palmeiras também será campeão intercontinental. Soa bonito, não? Time dos gambás, diz ele. Quem é o time dos gambás? É e sempre será apenas campeão do torneio aberto Penha Tatuapé. O campeão mundial, não. Como você disse, o jogo de Tóquio é para definir o campeão dos continentes. E quem ganha de todos os continentes vai jogar com quem para decidir quem é o campeão do mundo? Os marcianos? Eu não disse isso. Aliás, seria um clássico verde, né? Outro pra gente torcer pra outro verde. Aí, tá vendo? Obrigado, Alexandre. Vamos fazer um torneio. O Palmeiras vai disputar com o Marte Futebol Club. E nós vamos. O Marte é verde, você sabe disso. Nós vamos torcer de novo pro verde. Diz aqui: não desmereça a vitória dos outros. Tenta igualar-se aos grandes e vocês chegam lá. Com certeza, Alexandre, tá certo. Não, os jogadores são verdinhos. Os jogadores de mal. O planeta é vermelho, todo mundo sabe disso. Mas o marciano é tido na ficção científica como homens verdinhos. E aí seria homens verdinhos contra homens verdinhos. 10:08 agora. É assim mesmo, pode mandar sim o seu e-mail. O endereço aqui é migueldias@cbn.com.br. Se você preferir enviar um fax, é esse o nosso endereço. Mande sua mensagem para a CBN através do fax 011-3824-9485. Fax CBN 011-3824-9485. O Wagner Broto já manda uma outra opinião. Diz aqui, ó: Miguel, vocês fizeram a parte que lhes cabia, torceram para o Deportivo Cali até o fim, infelizmente para vocês não deu. Para nós não, para o Deportivo Cali. Torcemos para eles, mas não deu, foi para eles, não para nós. Sendo assim, sinto informar-lhes que além de estarmos felizes pela inédita conquista, nossa alegria é reforçada pelo despeito corintiano. Aí sim, aí tem toda a razão. Nós estamos despeitados, meu, não adianta. Não adianta vir com história, com hipocrisia, dizer que o corintiano está aceitando hoje. Não está, não. Está despeitado, sim. E não adianta mudar. A tradução... Agora vem os corintianos para mim, quer ver? A tradição se mantém. Palmeirenses jamais torceram para corintianos e vice-versa. Espero que vocês possam ser mais felizes o ano que vem e não ter que se contentar só com o Campeonato Paulista, diz aqui o Wagner Broto. Agora são 10 horas e 10 minutos, nós voltamos já já, você está com o CBN São Paulo. Estamos apresentando CBN São Paulo. Oferecimento BCP, cobertura 100% digital. Luciano Tadeu Nassif de Resende, da Moca, diz aqui, ó: Miguel, espero que tenha conseguido dormir bem. Não, porque eu moro sabidamente numa região de palmeirenses e eles comemoraram até 4:30 da manhã. Não consegui dormir, não. Estou falando sério mesmo. Rojões e mais rojões e mais buzinas. Diz aqui: o corintiano sumiu, não sumiu, não. De avião nós vai pro Japão? Vai sim. De que